بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. آمين. A revelação do livro é de Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Não criamos os céus e a terra e o que há entre ambos senão com a verdade e com termo designado. E os que renegam a fé estão dando de ombros aquilo de que são admoestados. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Dize, vistes os que convocais além de Alá? Fazei-me ver o que eles criaram da terra. Ou têm eles participação nos céus? Fazei-me vir um livro anterior a este ou algum vestígio de ciência, se sois verídicos. E quem mais descaminhado que aquele que invoca além de Alá os que nunca o atenderão até o dia da ressurreição, e estão desatentos à sua invocação. E quando os humanos forem reunidos, eles ser-lhes-ão inimigos e renegadores de sua adoração. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. E quando se recitam para eles nossos evidentes versículos, os que renegam a fé dizem da verdade quando lhe chega. Isto é evidente magia. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. Ou dizem eles, ele o forjou? Dize, se eu o houvesse forjado, nada poderíeis fazer por mim diante de Alá. Ele é bem sabedor do que vos empenhais em dizer dele. Basta ele por testemunha entre mim e vós. E ele é o perdoador, o misericordiador. Dize, não sou uma inovação entre os mensageiros. Eu não me inteiro do que será feito de mim nem de vós. Não sigo senão o que me é revelado, e não sou senão evidente admoestador. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dize, vistes? Se ele é de Alá e vós o renegais, enquanto uma testemunha dos filhos de Israel o reconhece e nele crê, e vos ensoberbeceis, não estareis sendo injustos? Por certo, Alá não guia o povo injusto. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. E os que renegam a fé dizem dos que creem: se ele fosse um bem, eles não nos haveriam antecipado nisso. E uma vez que eles não seguiam por ele, dirão: isto é uma velha mentira. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. E antes dele houve o livro de Moisés como diretriz e misericórdia. E este é um livro confirmador dos outros em língua árabe para admoestar os que são injustos. E é alvíceras para os benfeitores. Por certo, os que dizem: nosso Senhor é Alá, em seguida são retos, então nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Esses são os companheiros do paraíso. Neles serão eternos como recompensa pelo que faziam. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. E recomendamos ao ser humano benevolência para com seus pais. Sua mãe carrega-o penosamente e o dá à luz penosamente. E sua gestação e sua desmama são ao todo de 30 meses. E ele desenvolve-se até que, quando atinge sua força plena e atinge os 40 anos, diz: Senhor meu, induz-me a agradecer-te a graça com que me agraciaste a mim e a meus pais, e a fazer o bem que te agrade, e emenda-me a decência. Por certo, volto-me arrependido para ti, e por certo, sou dos muslimes. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Esses de quem acolhemos o melhor que fizeram e de quem toleramos as más obras estarão junto dos companheiros do paraíso. É a verdadeira promessa que lhes era prometida. وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. E aquele que diz a seus pais: ufa vós, ambos me prometeis que serei ressuscitado, enquanto antes de mim passaram as gerações sem que ainda fossem ressuscitados, e ambos imploraram socorrimento de Alá e dizem ao filho: ai de ti, crê tu. Por certo, a promessa de Alá é verdadeira. Então ele diz: isto não são senão fábulas dos antepassados. Ulaika في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Esses são os contra quem o dito sentença se cumprirá junto de outras comunidades de jins e de humanos que com efeito passaram antes deles. Por certo, eles serão perdedores. E para cada um desses haverá escalões segundo o que fizeram, e isso para compensá-los por suas obras, e eles não sofrerão injustiça. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. E um dia, quando os que renegam a fé forem expostos ao fogo, dir-se-lhes-á: fizestes irem-se vossas boas coisas em vossa vida terrena, e com elas vos deliciastes. Então hoje sereis recompensados com o castigo da vileza, porque vos ensoberbecieis na terra sem razão e porque cometieis perversidade. وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. E menciona o irmão de Ad, quando admoestou seu povo em Al-Ahqaf, enquanto com efeito haviam passado os admoestadores adiante dele e de trás dele, dizendo: não adoreis senão Alá. Por certo, temo por vós o castigo de um formidável dia. Disseram: chegaste a nós para distanciar-nos de nossos deuses? Então, faze-nos vir o que nos prometes, se és dos verídicos. Ele disse: a ciência disso está apenas junto de Alá, e eu transmito-vos o com que sou enviado, mas eu vos vejo um povo ignorante. Então, quando viram como nuvem que se dirigia a seus vales, disseram: isto é uma nuvem prestes a trazer-nos chuva? Ao contrário, é o que apressastes, um vento em que há doloroso castigo. Ele profliga todas as coisas com a ordem de seu Senhor. Então amanheceram mortos. Não se viam senão suas vivendas. Assim recompensamos o povo criminoso. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. E com efeito, empossamo-los naquilo em que vos não empossamos, e fizemos-lhes ouvido e vistas e corações, e de nada lhes valeram seu ouvido, nem suas vistas, nem seus corações, pois negavam sinais de Alá, e envolveu-os aquilo de que zombavam. E com efeito, aniquilamos as cidades a vosso redor e patenteamos os sinais para retornarem. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Então, que os que eles tomaram por deuses, além de Alá, como meio de aproximação dele, os houvessem socorrido. Ao contrário, eles subiram para longe deles. Essa foi sua mentira e o que forjavam. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. E lembra-lhes de quando dirigimos a ti um pequeno grupo de jins para ouvirem a leitura do Alcorão. E quando a presenciaram, disseram, escutai. Então, quando foi encerrada, retiraram-se a seu povo, admoestando-o. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Disseram, ó nosso povo, por certo ouvimos um livro que foi descido depois de Moisés, que confirma o que havia antes dele. Ele guia à verdade e a uma vereda reta. Ya qawmana ajibu da'i Allahi wa aminu bih, yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min azabin alim. Ó nosso povo, atendei o convocador de Alá e crede nele, que ele vos perdoará a parte dos delitos e vos protegerá de doloroso castigo. E quem não atender ao convocador de Alá não escapará ao castigo na terra e não terá protetores além dele. Estes estarão em evidente descaminho. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. E não viram eles que Alá, que criou os céus e a terra, e não se extenuou com sua criação, é poderoso para dar vida aos mortos? Sim, por certo, ele sobre todas as coisas é onipotente. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. E um dia, quando forem expostos ao fogo, os que renegam a fé, dir-se-lhes-á: não é isso a verdade? Dirão sim, por nosso Senhor, dirá ele. Então experimentai o castigo, porque renegáveis a fé. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. Então pacienta como pacientaram os dotados de firmeza entre os mensageiros, e não lhes apresses o castigo. Um dia, quando virem o que lhes foi prometido, estarão como se não houvessem permanecido nos sepulcros, senão por uma hora de um dia. Ele é transmissão da verdade. Então, não será aniquilado senão o povo perverso?